eu já tentei beber, fumar e me drogar. Desta forma não dá, no final é solidão. A depressão é bem maior, tudo volta a acontecer. Vai embora daqui, todo espírito mal e o desânimo que vem tentar me destruir. Vai embora daqui, todo espírito mal, a poder desse lugar, você sabe. É um caos, pais e filhos não se entendem. Meus irmãos já não se dão. Meu marido, minha mulher, dá vontade de sumir. Já pensei até em morrer, eu desistia de viver. Nunca encontrei a paz, tudo aqui é o inferno. Vai embora daqui, todo espírito mal e o desânimo que vem tentar me destruir. Vai embora daqui, todo espírito mal, a poder neste lugar. Você sabe de onde vem? É o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Por favor, quero mudar, minha vida melhorar. Vem me socorrer, ó Deus, já não posso suportar. Quero vida nova aqui, me entrego a ti, Senhor. Mas que vencedor eu sou pelo sangue de Jesus. Vai embora daqui, todo espírito mal e o desânimo que vem tentar me destruir. Você sabe de onde vem? É o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Vai embora daqui, todo espírito mal e o desânimo que vem tentar me destruir. Vai embora daqui, todo espírito mal, a poder neste lugar. Você sabe de onde vem? É o poder de Jesus. É o poder. Você já ouviu falar muito das forças do bem e das forças do mal? Realmente é assim que acontece. O universo está debaixo destas duas únicas forças. Eu digo únicas porque não há meio termo. Não existe uma terceira força, uma força neutra. Ou estamos debaixo dos poderes do mal, ou estamos debaixo dos poderes do bem. O grande problema é que as pessoas entendem errado o que vem a ser império do bem e império do mal. Muitas das coisas que várias pessoas ainda fazem, vivem, creem, parecem não ser, mas são do império maligno dominado por Satanás. Ele tem o objetivo de nos destruir, por isso engana as pessoas, cegando o entendimento. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isto incomoda profundamente ao reino das trevas, ao reino do mal. Satanás luta intensamente para atingir a Deus, seu arqui-inimigo. Mesmo já tendo sido vencido, ele deseja destruir a Deus. Como não pode, ele tenta atingir a criatura de Deus. Somos a criação mais preciosa de Deus. A Bíblia diz que eu e que você somos menina dos olhos de Deus. A menina dos nossos olhos, você sabe, é a parte exterior mais sensível do corpo. Se alguém tenta tocar, instantaneamente impedimos. É muito sensível. Assim somos nós, menina dos olhos de Deus. Se alguém tenta tocar, toca na parte mais sensível da criação. Satanás sabe disto. Ele não consegue atingir a Deus, mas tocando no homem, ele sabe que atinge indiretamente a Deus. Por isso, ele tenta destruir a sua vida. Por isso, ele coloca as brigas, a confusão, os problemas, a tristeza, a depressão, a solidão. É para destruir você. Ele te odeia. Tudo que parece a você natural, normal, diante dos problemas ou das dificuldades, não é normal. Você não foi criado para viver envolvido com tantas agruras que te leva a pensar até mesmo em morrer, em desistir da vida. O bom exemplo é o homem poderoso de uma cidade que tem um inimigo. Este inimigo não consegue matá-lo, pois ele está totalmente protegido em sua fortaleza. Mas quando seu filho sai para a escola, o inimigo arma uma cilada e ataca, sabendo que machucando ou destruindo o filho, terá atingido o pai, o homem poderoso. Você não precisa estar solto por aí, correndo todos os perigos da vida. Deus criou a você e a mim para vivermos como filhos, para vivermos totalmente protegidos do ataque do inimigo. Deus nos criou para sermos felizes, desfrutarmos de todo o bem que Ele tem para nós. Mas se estamos fora da sua proteção, o inimigo de Deus vai tentar de tudo para destruir nossa vida, pois ele nos odeia. Você é amado, amada por Deus. Você foi criado por Ele. É precioso, é preciosa demais para Ele. Tudo que você está enfrentando pode ser resolvido com esta visão. Primeiro, eu sou querido, querida de Deus. Segundo, Ele me ama profundamente. Terceiro, todo o ataque do reino das trevas para destruir minha vida até hoje, a todos estes ataques, eu rejeito. Quarto, eu quero viver debaixo da proteção exclusiva de Deus, sem enganos. Eu quero saber o que verdadeiramente é reino das trevas e o que verdadeiramente é reino do Senhor Jesus, o reino da luz. Por último, eu quero estar totalmente dentro deste reino da luz. Se você começar a aceitar tudo isso para sua vida, a libertação desta tristeza, da solidão, da depressão virá. Tudo o que for necessário será providenciado por Deus para sua libertação, tanto no seu espírito quanto na sua alma e no seu corpo. Creia e comece a viver.